desenvolver esse tema. Nós estamos hoje com Eurípides de Castro Júnior, que é advogado e psicanalista, voluntário da AME, Associação Maternal Espírita. Ele está aqui conosco para desvendar os nossos sonhos. E o sonho é uma realidade ou é uma ficção? Bom dia, Eurípides de Castro Júnior. Bom dia, Rui. Bom dia a todo mundo que está me ouvindo. Bom dia o pessoal daqui aqui presente. Então, vamos falar sobre inconsciente. E o que é que diz o meu inconsciente? Eu não sei o que ele diz. Porque o inconsciente, o próprio nome diz, ele está lá e tem uma força extraordinária. E o que é que, e como é que a gente chega nele? Isto que é o que o Freud, ele vem em 1900, escreve a Interpretação dos Sonhos, e ele mostra que existe um caminho para chegar no inconsciente, né? E ele cria uma técnica, a psicanálise. Por isso que é interessante, as pessoas falam assim, advogado e psicanalista, é o seguinte, a psicanálise, ela está à disposição a todos os profissionais de todas as áreas. E isso é uma coisa que as pessoas se assustam. Falam assim, quer dizer, então que eu posso ser economista e psicanalista? Pode. Posso ser contador e psicanalista? Pode. Por quê? A psicanálise é uma técnica. Então, é uma técnica que o Freud descobriu. Ele instituiu, ele percebeu que funciona. E aí é que está a questão mais interessante da vida da gente. Toda vez que você tiver alguma coisa, ir no centro espírita, igreja evangélica, igreja católica, tem que saber o seguinte, funciona ou não funciona? Isso que o Freud demonstrou e todos os cientistas demonstram. Ó, isso funciona, isso não funciona. Então, como é que nós estamos vendo essa questão hoje, no movimento espírita, né? Como é que funciona? Então, você quando tem aquele atendimento fraterno nos centros espíritas, as pessoas vão lá, conversam com a pessoa, conversam com o trabalhador da casa, colocam seus problemas, e as pessoas saem melhor, ou pelo menos saem mais tranquilas. Às vezes, não surtiu nenhum efeito. Mas, a grande parte, as pessoas se sentem bem. E o centro espírita tem isso. O que ele faz? Primeiro, a pessoa entra, a pessoa é aconchegada ao aconchego, você trata a pessoa como irmão, você não tem nenhuma ideia do que ele está fazendo, o que ele vai falar, e aí, por ser essa página em branco, como a gente fala na psicanálise, você tem condições de trabalhar com a pessoa, sem dizer que ela está errada ou certa. Então, tudo isso é psicanálise, quer dizer, o Freud coloca isso na psicanálise, onde você, quando atende alguém, você não pode ter nenhuma opinião a respeito do que a pessoa está falando. E aí que está a dificuldade. Porque quando você conversa, né? Eu falo lá que eu sou São Paulino, o Jorge Reis fala assim, que São Paulino? É assim, Jorge Reis? Não, porque esse negócio de time, a gente não dá palpite, não, porque nenhum serve. Nenhum serve? Nenhum serve. Tirando o São José fora, né? São José é o concurso. Eurípides, dentro da psicanálise e do que acontece dentro das casas espíritas, onde que entra o inconsciente nisso? Porque é o seguinte, quando a gente... Mas antes de você falar do inconsciente, fala pra gente o que é consciente, ou inconsciente, ou hiperconsciente. É o seguinte, quando eu estou falando aqui agora, eu tenho uma coisa chamada ego. Ele administra todo ego, que é o eu, né? Ele administra tudo que eu estou fazendo. Ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, eu tenho aqui as pessoas em volta que estão me ouvindo. Agora, na hora que eu olho para o Rui é uma pessoa, vamos dizer, sisuda. Então, na hora que eu vou falar, por exemplo, estou colocando essa hipótese, tá? Eu olho para ele e falo, será que eu devo falar isso ou não? Isso aí é o superego. Superego. É o superego. Mas então ele vai dizendo para mim assim, tá, ao mesmo tempo, eu estou com vontade de tomar água aqui, meu inconsciente está falando assim, ah, que gostoso, você está numa piscina hoje, um dia de sol. Então tudo isso está na minha cabeça ao mesmo tempo, quer dizer, na minha mente, eu tenho tudo isso ao mesmo tempo. A vontade de ficar curtindo o sol lá fora, a vontade de falar sobre psicanálise aqui no presente, e tenho toda uma estrutura do meu lado que me pressiona falando, ele está falando certo ou está falando errado? Então, e o ego, ele tem que administrar tudo isso, e numa hora isso dá um cansaço. Para quem, por exemplo, trabalha em público, trabalha em atendimento, dá um cansaço, porque você tem essa vontade de estar lá fora, no sol, você está no momento falando sobre determinado assunto e você tem a crítica de todas as pessoas à sua volta olhando para você falando, será que ele está falando certo? Então, e é isso que funciona o tempo todo na cabeça da gente. Esse é o cansaço que os professores têm de ficar no mundo real, no mundo de fantasia, no consciente, no inconsciente. É essa que é. Porque chega no final do ano, os professores não aguentam, né? É esse cansaço? Sim, porque o professor, na verdade, o ato de ser professor, né, dar aula, você, na verdade, tem uma missão. É quase que é isso. Então, você tem a obrigação de passar para a pessoa a coisa certa, correta, como manda a legislação. Então você tem que falar o que é partida dobrada em contabilidade. Então você tem que falar corretamente e cada aluno tem que entender o que você está falando. Eurípides, às vezes a gente convida uma pessoa para vir aqui no programa e a gente sabe que essa pessoa conhece bastante do assunto, de determinado assunto. Então a gente vai, eu e o Rui, a gente sai por aí convidando as pessoas para virem aqui. E tem algumas pessoas que não aceitam vir de jeito nenhum, porque elas dizem que elas não se sentem preparadas para estar aqui na frente do microfone falando. Quem que está conversando nessa hora com ela? Super ego, ego? Na verdade... Pouco ego, sei lá quem que é. Na verdade é o seguinte... Sei lá, não, tem que saber. Sempre, né, você está conversando com ego. Mas você está conversando com uma pessoa, por exemplo, quando você conversa com uma pessoa, você tem a grande parte, você está conversando com uma pessoa, às vezes, com muitas frustrações, muitas angústias. E a gente não percebe isso. A gente tenta fazer do mundo uma coisa objetiva. Não, está na lei, tem que cumprir. E não é assim. Na verdade, você pega os grandes magistrados, os grandes juristas, eles falam assim, a lei é utilizada em último caso. Eles entram no acordo, eles tentam resolver de uma forma, de outra, e caso não haja nenhum acerto, nenhuma concordância entre as partes, aí o juiz usa a lei. Quer dizer, é mais ou menos isso que acontece na vida da gente, mas não é assim que a gente faz. A gente chega em casa, a gente é pai, a gente não pergunta para o filho o que ele está querendo fazer, fala assim, olha, estamos indo viajar, pronto. Ah, pai, querido, nós vamos viajar, acabou. Então veja, há uma ordem, porque a pessoa, o pai, ele está cheio de preocupações, ele já decidiu tudo, já comprou a passagem, só que o filho não percebeu que ele comprou a passagem, que ele colocou gasolina no carro, que já está tudo pronto para ir, aí ele chega e dá informação. Então o filho fica frustrado, ele fala, eu sou impotente, eu não posso ir aonde eu quero, mas porque me determinam. Então, muitas vezes, a pessoa se sente impotente porque ela sofreu uma série de reveses na vida, por exemplo, na escola. Ela fez toda a prova direitinho, ela acreditava que ia tirar 10, tirou 2. Essa frustração, ela carrega lá dentro e ela guarda. Ela pega aquilo, ela comprime. E de repente, isso pode acontecer num dia, ela está andando no trânsito, o guarda apita, ou então manda parar, ela sai gritando com o guarda. Mas o problema não é o guarda. Era essa frustração que ela carregava desde a escola, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, que explodiu naquele momento. E a gente vê a coisa objetiva. Mas que pessoa, imagina ela fazer isso. Não, aquele momento, quando explodiu uma coisa, explodiu exatamente uma angústia muito forte, que aí ela resolveu. E ao invés dela ser fraternalmente aceita, a pessoa fala assim, pune mais uma vez. Então, há mais problema. Não, é daí chega a televisão e diz, olha, por causa de uma batida de trânsito, houve um crime, houve morte, houve uma série de coisas. É esse caso, Eurípides, da pessoa, por exemplo, ele está lá, vamos dizer, com o copo já transbordando, e aquele momento é um momento que veio justamente naquela coisa, naquela hora, onde não poderia ter ocorrer essas coisas. Ele se extravasa, então, extravasa. A violência. É mais ou menos aquilo que a gente fala, tem aquela pena, né? Pena menos, pena de galinha, de gavião, pena. Você coloca nas costas do camelo, e o camelo cai. Aí você fala, foi a pena que derrubou o camelo. Não, foi todo o peso que foi colocado em cima dele, quando você colocou a pena, ele caiu. Então, nessa hora, e a gente não é educado para isso, a gente é educado numa questão objetiva, onde você percebe que as pessoas são direcionadas a ter comportamentos. Então você faz cursinho aí e fala assim, se você pensar como empreendedor, você vai ser empreendedor. Se você fizer, se comprar uma roupa bonita, você vai ser melhor aceito. Se você sempre falar para todo mundo, boa tarde gente, como é que vai você e tal, você vai ser melhor aceito. Você vai ser melhor aceito, mas a angústia que você vai ter de você não ser você mesmo, de você não ter as próprias ideias, de você estar representando para os outros uma vida que não é sua, chega um momento em que você vai cair em depressão. E a depressão nada mais é um buraco que você entra, por N razões. Então, quando você, a pessoa explode na sua frente, aí que é a questão da fraternidade, a gente percebe isso no Espiritismo, quando uma pessoa está angustiada e ela chega no centro espírita, chega na sua casa, você acolhe essa pessoa, você conversa com essa pessoa e a pessoa melhora. Tanto que pode ser, as pessoas podem ter um problema espiritual, onde espíritos podem estar atuando na pessoa e ela está fora de si, como ela própria pode estar fora de si com os problemas que ela tem. E agora o que acontece? É o abraço fraterno que resolve. Dentro da psicanálise, então, quando você vai para a técnica psicanalítica, a pessoa fala o tempo todo, é pela palavra que se cura. Por quê? A gente não, normalmente, a gente não fala dos problemas da gente. A gente é educado a não falar dos problemas da gente. Então, você está numa relação, num set analítico, onde você tem uma pessoa, que ouve você, onde você não vê essa pessoa. Você está deitado no divã. Assim começou a psicanálise. Então, você fala, você vai falando, você grita, você chora, e você chega na própria conclusão onde está o problema. Não é o terapeuta que vai dizer para você, como você espera, ah, eu preciso de um santo que me diga onde está o problema. O problema está em você, com você, e você que tem que resolver o que fazer com o problema. Trips, o segredo seria a reflexão, é isso? A reflexão com uma pessoa próxima. Por quê? Normalmente, quando você tem uma atitude, você vai tentar justificar. É a racionalização. Não, eu fiz por causa disso, eu fiz por causa daquilo, Olha, você vai dar N racionalizadas explicações para aquela a sua ação. Não, eu fiz isso porque eu estou com um problema em casa, eu fiz isso porque estou com o problema, tenho que pagar minha conta, eu fiz isso porque briguei com meu marido, com meu filho. É. Muitas coisas você vai dizer, mas de fato, existe uma coisa na psicanálise, algo assim que, posso dizer assim, até teatral, né? No sentido de técnica, onde as pessoas, a gente pergunta para todo mundo que chega no consultório, por que isso afeta você? Onde essa frase dita para as pessoas bate lá no fundo. Por exemplo, alguém critica determinada igreja porque tem iates, porque tem casas, porque tem isso. A pergunta que a gente faz para a pessoa, por que que isso afeta você? Então, nesse momento, a pessoa fala, não, eu falo isso porque é um absurdo. Não, aquilo está lá para todo mundo e porque afeta você especificamente. Então, aí entra aquela questão de que você vê no outro aquilo que está dentro de você. Então, você quer ter aquele iate, então você vai criticar todo mundo que tem iate, porque você fala, é um absurdo que tem iate. Então, você está criticando porque você está tendo inveja. Então, quando uma pessoa critica a outra do carro novo que comprou, eu não posso ter aquele carro. Então, os nossos vícios e os nossos defeitos afeta esse, vamos dizer assim, essa angústia. Talvez aquilo a falta que você, da gente se perdoar, né? Lindo. Aquilo que o Cristo falou, não julgueis para não ser julgados, significa o seguinte. Se você falar mal de uma pessoa, significa que essa pessoa afeta você. Então, alguma coisa dentro de você não está resolvido. Então, você fala do outro, você coloca o dedo na ferida do outro, mas a ferida é sua. Você que está sofrendo. Porque só enxerga a coisa no outro se essa coisa está dentro de você. A cor vermelha, você só entende, você sabe que é cor vermelha quando você consegue entender a cor vermelha na sua cabeça, na sua alma. Então, quando você, Cristo fala isso, então você não pode julgar. Porque na hora que eu falar, sabe, você está tendo uma caneta Mont Blanc, significa, eu adoraria ter essa caneta Mont Blanc. Eu tenho uma. Você tem uma caneta Mont Blanc? Tem. Puxa vida, que absurdo, Jorge. Está guardado lá em casa que eu não uso, porque eu deixo caneta em tudo quanto é lugar. Muito caro. Aí eu não uso. Está lá em casa guardado. Não quer perder a caneta. Esse foi um presente. Presente que eu ganhei. É maravilhoso. Que nós, e aí tem um. Aí tem o nosso ouvinte falando assim: a questão do ego, superego, de onde vem essas palavras? Na verdade, o Freud usou eu. E, na verdade, quando ele fala superego, ele usava super eu, né? O grande eu. O ego significa eu. Eu. Eu. É o teu racional. Ah. É o seu racional. Então, eu, racional, é o ego. É o ego. É o que administra, é aquele que está no comando da sua mente quando você fala. Eurípides, o ego seria, assim, um guarda-chuva, onde ali dentro tem todos os nossos sentimentos, por exemplo, se tudo parte do ego, então o orgulho, ambição, vaidade, egoísmo, egocentrismo, todas essas coisas faz parte do ego. O ego administra tudo isso. Né? O ego tem que administrar tudo isso. E as virtudes também. As virtudes também. Né? Então você, para o ego que faz essa definição? O que é virtude, o que é pecado? O ego vai administrando. Agora, por isso que nós já nascemos com todas essas coisas. Elas não foram adquiridas durante as nossas vivências. Todos esses sentimentos nós já fomos criados com eles. Então, quando fomos criados lá simples e ignorantes, tudo isso já veio com a gente. Tudo isso estava em potencial na gente, né? A gente vai desenvolvendo isso vida a vida. Só que o Freud, ele chega só nessa vida. Ele não pensa nas vidas passadas. Mas Eurípides, segundo os historiadores, o Freud, inclusive, tomava passe. Que naquele tempo não era passe, tinha outro nome, é o passe. Ele ia justamente estudar essa força do passe, da fluidoterapia do passe, e acabou desencarnando, né? É verdade isso? Não, na verdade ele teve contato com o Espiritismo, ele procurou isso, ele viu qual seria o caminho, que o Freud, ele não é a pessoa que fala assim, ele partiu de um pressuposto, falou, eu vou chegar lá. Ele foi vendo o que estava acontecendo e como é que se podia resolver isso. Na verdade, o mesmerismo, né? Mesmerismo. Isso. Então, o que acontece? O Freud, então, ele teve esse contato, né? Mas ele chega a uma conclusão de que tudo você tem nessa vida. Você, quando nasce, o primeiro contato que você tem é com a sua mãe, e a sua mãe é um ser em que você idealiza. No primeiro momento você pensa que é você mesmo. Então você não sabe, a criança quando é pequena, ela não tem noção de quem ela é. Ela é um todo. Então quando ela vai na primeira mamada, na verdade aquilo é a criação da criança. A criança começa a falar, nossa, tive uma dorzinha e apareceu. Aí eles falam até a brincadeira, o termo que a gente usa é o seio bom. Mas numa hora ela tem essa dorzinha e o seio não aparece. Ela fala, seio mal. Então, ele não apareceu. Aí o Freud começa, nessas relações, você começa a moldar a sua personalidade, a sua vida aqui. Só que, se nós pensarmos na questão espírita, quando você está reencarnando, e quem já teve contato com pessoas que estão reencarnando, e ao mesmo tempo estão dando mensagem em centro espírita, ou em qualquer atividade mediúnica, você percebe que as pessoas vão esquecendo aos poucos antes de reencarnar. Elas vão dormindo e aí elas reencarnam. Agora, toda essa vivência passada, quando você reencarna, está dentro de você, só que está esquecida. E de vez em quando você fala, mas por que eu tenho essas ideias? Os lampejos. Né? Os lampejos. O Freud fala assim, não, você aprendeu nessa vida, você está tendo frustrações, você está tendo problemas nessa vida. Agora, o espírita ele fala assim, não, isso você traz de outras encarnações também. Daí, se surge uma outra terapia, que é a terapia de vivências passadas ou de vidas passadas, né? E isso vai mudar, quer dizer, dentro do mundo espírita, você tem uma outra concepção. Mas isso nós vamos abordar mais tarde, mas depois daqui a pouquinho, porque estão fazendo o sinal para intervalo. É, para o nosso intervalo. Vamos, mandar, perdão, vamos aqui dando um abraço para a nossa amiga Paula. A Paula é psicóloga também, ela frequenta a LAAME, está dizendo que adorou o Eurípio ser o convidado de hoje, está mandando um abraço. E disse que vai ficar ligadinho o programa todo para ver se o Eurípio vai falar alguma coisa besteira aqui hoje. Não, isso aí quem está falando sou eu, não é a Paula. Super ego! Isso aí não é ela, não. É eu que estou falando, Eurípio. É brincadeira com a Paula aqui. Ela está mandando um abraço. Diga. Você tem. Eu queria acabar com as perguntas aqui. Você tem Vamos alguma lá. Coisa a acrescentar? Não, só está aqui as perguntas também. Então, bom, lá para a pergunta para sorteio: quando dormimos, o sonho é uma realidade ou fantasia? Então, a Neide Rodrigues mandou um bom dia a todos do programa Vivência Espírita e falou: na medida do meu conhecimento, acredito que ambas as perguntas estão corretas. Visto que aprendemos que ao dormir o espírito se desprende do corpo e vai a alguns lugares, sendo que podemos também ao dormir voltar ao passado através do subconsciente. Ontem mesmo assisti o filme Minha Vida em Outra Vida, que mostrava a realidade dessa segunda resposta. Que legal isso aí, deixa eu ler a do Sadoc, depois a gente acaba com isso para ir pro... aí você lê a do Forcato depois, que o Forcato está aqui também. O Sadoc está dizendo o seguinte: se você for dormir com alguma preocupação ou impressão muito forte do que lhe ocorreu durante o dia, você vai, de algum modo, reviver aquilo. Se você for dormir tomando um banho, um bom banho, procurando relaxar, fazendo uma boa oração, você facilita a ação do plano espiritual e possibilita regressar do sono com algumas impressões das companhias que teve durante a noite. Fala do Forcato. Bom, o Forcato respondeu a pergunta. Então, o sonho pode ser as duas coisas. Pode ser realidade e pode ser fantasia. Entretanto, na maioria das vezes é realidade, pois é a lembrança que o espírito tem do seu estado de liberdade. Quando dormimos, deixamos o corpo repousando e vivemos uma liberdade relativa. E quando voltamos ao corpo, muitas vezes lembramos dos fatos que mais marcaram nossas aventuras. E a isso chamamos de sonho. Isso aí não é para o Eurípides comentar, não. Isso aí é os nossos ouvintes que estão falando. Mas na frente, com certeza, nós vamos fazer essa mistura aí para ver qual é a sua conclusão, né? Vamos ver a visão espírita mesmo disso aí, que é o que o Eurípides vem falar com a gente. Vamos então colocando uma música aqui. Lembrando, a música que nós vamos colocar agora é a música com a Célia Tombly, que está no CD Alvorada Nova, Médico de Homens e de Almas. Não, eu estou pulando? Tá. Ah, não, então, exatamente, é a música do Liraucio, nosso amigo Liraucio, que estará conosco aqui semana que vem. Sim. O nosso convidado será o Liraucio, a música Procura-se, essa música muito legal, que é do Roberto Ferreira. Roberto Ferreira, que é o líder do grupo vocal União e Harmonia, lá de São Bernardo do Campo, que estará conosco aqui dia 28 de setembro. Olha, pessoal, já estou convidando vocês para dia 28 de setembro, às 19h30, aqui no auditório da Unesp, aqui na José Longo, 777. Todo mundo sabe ali onde é, em frente ao Colégio João Cursino. Nós teremos um dos maiores grupos do Brasil, que é o Grupo União e Harmonia. Mais 30 anos, 28 anos de fundação, né? O Grupo União e Harmonia. E um dos grupos mais tradicionais, Roberto Ferreira, o maior compositor espírita do mundo, que é o Roberto Ferreira, tem mais de 1.600 músicas compostas, né? E estarão conosco aqui. É difícil a gente conseguir trazer ele, então eles estarão conosco fazendo essa apresentação aqui dia 28 de setembro na Unesp. Diga, Rui. E ele também estará lá na Francisca Júlia, se apresentando às 15 horas, lá no campo de futebol, lá na área aberta, se apresentando aos doentes, aos pacientes e aos familiares e aos funcionários lá da clínica Francisca Júlia. No sábado, dia 28, então, sábado, dia 29 está, e dia 29 estará aqui. Dia 29, o programa ele está falando sobre a importância das composições espirituais na divulgação da doutrina espírita. Isso. Mas vai marcando aí, pessoal, na agenda de vocês, dia 28, principalmente nesse horário das 19h30 na Unesp, porque é uma oportunidade de nós conhecermos esse grupo, que é difícil trazê-los. Vale, né? A pena, né? Vale a pena. Então vem um ônibus lotado aí com eles. Eles vão dormir lá na AME, inclusive, né? Quem está trazendo é a AME e nós aqui do programa Vivência Espírita estamos trazendo aí o grupo União e Harmonia. Roberto Ferreira tem uma carreira muito em televisão, em comunicações aí, muito conhecido, e fundou esse grupo, trabalha para a doutrina espírita, faz um trabalho muito bacana mesmo, e vale a pena ver, né, e presenciar o grupo União e Harmonia aqui em São José dos Campos. Vamos então para a música com Liralcio, que a música também é do Roberto Ferreira. Sendo procurado um homem considerado, Galileu, 33 anos de idade, pregando pela cidade o evangelho seu. Pele clara, rosto triste, longa barba e insiste em se dizer filho de Deus. Cabeça e testa marcadas por espinhos perfuradas, mãos e pés sanguinolentos, e dedica seus momentos aos infelizes e plebeus. É chefe de uma quadrilha que tem 12 pescadores. Cura todas as doenças, prega o perdão das ofensas, quem o segue não tem dores. Ele ensina a orarmos pelos nossos inimigos com amor, socorrermos ao mendigo com alimento e abrigo, confortá-lo em sua dor. Pelo povo coroado como o rei dos judeus, crucificado e abandonado pelos seus. Sua mãe desesperada ouviu no murmúrio de dor de seus lábios uma frase: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. E em seu último suspiro toda a terra forte tormenta se deu, como se ele tivesse incríveis poderes de um Deus. Após a triste despedida de quem deu por nós a vida, foi levado de tecido branco, onde seu semblante franco ficou gravado. Por favor de um amigo, foi sepultado num abrigo e simplesmente desapareceu. A sua filosofia permanece hoje em dia no coração da humanidade. Seu evangelho da verdade, semeou amor e fé. E pra você a maior alegria será se encontrar algum dia este homem procurando. Siga sempre ao seu lado, ele é Jesus de Nazaré. E pra você a maior alegria será se encontrar algum dia este homem procurado. Siga sempre ao seu lado, ele é Jesus de Nazaré. Nazaré. Vocês ouviram a música Procura-se com Liráucio no CD Quero Ser Ponte. E a semana que vem o Liral estará aqui conosco. Essa música é do Roberto Ferreira. Nós estamos aqui com o programa Vivência Espírita, hoje com o tema Inconsciente na Visão Espírita, com o nosso querido irmão Eurípides de Castro Júnior, que é advogado, psicanalista e voluntário da ANE. Eurípides, você está aqui em off, nós estamos dizendo que o Edgar Armon, ele fez um estudo diferenciado, estudo mais moderno, de Allan Kardec, é isso? Ele fez uma releitura. Releitura. Releitura, que é o termo que a gente usa em literatura, né? Você tem toda uma série de conhecimentos de uma determinada época. Por exemplo, em 1857, você tinha uma situação no mundo. Depois, passados 100 anos, você vai ter uma outra situação. Então, você vai ler aquela obra com os conhecimentos de hoje, né? Então, essa releitura a gente faz o tempo todo. Não adianta você falar assim, não, eu não faço releitura. Faz. Você vive hoje de uma forma que você não viveria há 150 anos atrás. Essa releitura que as pessoas fazem, elas criam de acordo com todas as informações que ela tem. Por exemplo, Edgar Armand é um grande espírita, ele era militar. Sim. Então ele já tem toda uma tendência militar naquilo que ele faz, naquilo que ele pensa. E também, Eurípides, só para colocar no adendo, mundo profundamente esotérico. Profundamente esotérico. E além disso, todo mundo sabe disso, ele era maçom. Né? Então, muita coisa da obra dele, se você procurar hoje na internet, no Google, clicar ali, procurar, você vai ver que essa questão dos graus, 1, 2, 3, aprendiz, companheiro e mestre, está na obra do Armand. Você entra no Google hoje, que o Google abriu para o mundo uma série de informações e muito mais fácil. Antigamente a gente pegava aquela enciclopédia, lembra aquilo? Nossa. Ai, como era difícil. A Barça, né? A Barça. A Britânica. Hoje não, hoje é Google, né? Eu tenho enciclopédia lá em casa que o armário está. Mas não gosto, não vou dar para ninguém, não. Mas o armário está até empenado de tanto peso que tem aquela. Pois é, ocupa espaço e às vezes num disquete você pode colocar todas as informações, né? Num CD. Então, essas coisas que as pessoas falam, não, a tal pessoa falou, é a interpretação da pessoa em determinada situação. Isso tem que estar muito claro para as pessoas. Não existem, grandes profetas. O que nós encontramos também, pessoas que chegam e falam, não, aqui está a Bíblia, essa é a palavra de Deus. E nós, espíritas, discordamos um pouco. Aquela não é a palavra de Deus, é a palavra de homens. Não só, se você pegar a Bíblia, você vê, muito interessante, pelo Testamento, está escrito assim, ouve Israel, é de ouvir, significa que isso era uma coisa da oralidade da época, onde a pessoa falava, ouve, ouve, não estava escrito. Aí quando passou para o escrito, ouve, as pessoas não percebem isso. Há um problema quando você lê a palavra ouve escrita, porque ouve é um som que vem no seu ouvido. Então a pessoa lê ouve, mas ela está lendo, ela não está ouvindo. E isso é uma dicotomia que existe no cérebro. E as pessoas vão se perdendo nas palavras. Tanto que a Igreja Católica, ela tinha uma interpretação só. A Bíblia era só em latim, e a interpretação era aquela que a Igreja dava. E acabou. E era só para os entendidos, né? Só para os entendidos. Não era só latim. Público. A língua morreu nos anos 700. A língua latina, o latim clássico, morreu no ano 700. Então, aquilo só para os iniciados. Aí, quando Lutero faz a Vulgata, vamos partir agora para a livre interpretação, e parte, ele protesta contra essa ideia, ele cria uma nova situação. Não, e quando Gutenberg inventou a imprensa, a Bíblia ela ficou ao domínio público. Geral, público, né? Quando tirou do latim e passou para o alemão, passou para o português, para o francês, né? Então, todo mundo teve acesso à Bíblia. E aí começa o movimento da livre interpretação que os nossos irmãos evangélicos fazem. Não existe uma interpretação única da Bíblia. Então, cada pastor pode fazer a sua interpretação, tanto que eles falam versículos, eles tiram o versículo do seu contexto histórico e falam, é assim. É a interpretação dele. Agora, a interpretação que é científica é o versículo dentro do seu contexto histórico. Você não pode tirar do seu contexto histórico. Então, a questão das tribos de Israel, uma cuidava do dízimo, outra cuidava das oferendas, outra coisa e tal. Isso era uma situação da época. Quando você tenta fazer essa mesma coisa hoje, você está fugindo da questão histórica. Você está criando uma artificialidade. É a mesma coisa. O Kardec tinha mesa girante lá, né, quando ele começou. Hoje não tem mais mesa girante. Agora, daqui a pouco, vamos fazer uma sessãozinha para a gente fazer esse mesa girante. Sabe, era um fato natural, estava acontecendo em 1857, né? Era, tudo aconteceu e era natural. Agora, o que aconteceu? Em Uberaba, o Chico psicografava. Era natural dele psicografar. Então, você tem médiuns, psicógrafos, médicos que falam, escrevem, curam. Quer dizer, você tem todos videntes, né? É a coisa mais estranha você falar com um vidente que fala que a pessoa está ao teu lado, você não está vendo nada. E aí você percebe que tem, efetivamente, alguma coisa atrás disso. Eurípides, voltando ao assunto um pouquinho, por exemplo, da releitura, né? O Rui deu o exemplo do Edgar Amon e você falou... por que nós estamos falando de Edgar Amon? Porque o Edgar Amon, às vezes, é muito criticado por orientalizar o espiritismo, por colocar esoterismo dentro do espiritismo, por fazer existir certas coisas que as pessoas, alguns espíritas, não admitem. Tudo bem. Agora, o que é que acontece? Tanto Edgar Amon como outros autores também, que são criticados por causa disso, e muita gente vem falando contra a pureza doutrinária. O que é pureza doutrinária? Pureza doutrinária, historicamente, para quem fala esta palavra, é importante que saiba o seguinte, houve uma pureza doutrinária na Igreja Católica. A pureza doutrinária da Igreja Católica chamou-se Inquisição. E é isso que tem que estar claro para a pessoa que fala em pureza doutrinária. Pureza doutrinária, as pessoas têm que ter clareza, que é o que os xiitas fazem no Oriente Médio. Vamos voltar, os fundamentalistas, que a gente chama. Então, existe essa ideia do fundamentalismo, seja da Igreja de Cristo do século I, você tem fundamentalismo do pessoal do tempo de Buda, você tem fundamentalismo lá na Índia, fundamentalismo no Brasil. Então, o fundamentalismo... na Igreja Católica, deu origem à Inquisição. Em outras palavras, você tirava assim, esta pessoa não é católica, é um herege. Então você pode falar assim, essa pessoa não está fazendo espiritismo, é um herege. É a mesma situação. Quer dizer, não adianta você mudar o nome de pureza doutrinária para a doutrina da fé da Igreja Católica. É a mesma coisa. Eurípides, isso também não aconteceu lá atrás... quando no primeiro concílio, que ele chamou todos os bispos, tinha mais de 100 evangelhos, e eles falaram, entra aí e define quais são os certos. Isso também não aconteceu? Sim, mas porque é o seguinte, precisava dar uma ordem, né? Esta ordem foi dada por esse concílio. Agora aqui, meu professor da Faculdade de Direito lá da USP, o Goffredo Silva Telles Júnior, que eu adorava esse professor, pela capacidade que ele tinha de orientar os alunos, só para vocês terem uma ideia, esse ser altamente, sabe, elevado que tivemos na Faculdade de Direito, um aluno chegou para ele e disse assim, professor, eu não concordo com a sua tese que direito é coercitivo, ele é autorizante. Ele parou a aula naquele momento, foi para casa pensar. Pensou uma semana e falou, você tem razão. Ele mudou o conceito. Quer dizer, é um espírito de luz. E quando eu chegar para ele, ele fala assim: professor, o senhor não acha isso, isso, isso? Eu falei: eu acho isso mesmo. Agora, leia tal obra. Aí eu voltava para ele assim: professor, mas é, aquela obra mudou meu pensamento. Então, leia essa outra obra. Então, ele orientava o pensamento. Quer dizer, uma pessoa altamente evoluída, né, um espírito de luz. Então, ele falava assim: ordem. A ordem só pode ser entendida com o conceito da desordem. A desordem é uma ordem que não... que não te interessa. Então, isso ele deixa muito claro. A desordem é uma ordem que não te interessa. Então, o que significa? Quando eles quiseram dar uma ordem nos evangelhos, havia um interesse daquele tipo de ordem. Então, quando você chegar numa... isso eu falo para aquelas, para os filhos que não gostam de arrumar a cama. Se a mãe chegar e falar assim: filho, esse quarto é uma desordem, você pode virar e falar o seguinte: mãe, essa ordem é a ordem que me convém, porque nessa desordem tem a minha ordem. Então, na verdade, é mais ou menos isso o que isso aconteceu nos evangelhos. Houve uma ordem e falaram: o que mais interessa para nós dentro dessa ordem? E essa ordem foi feita e sobraram os quatro evangelhos. Inclusive, é o padre Gregório, né? Ele falou: olha, me mandaram pegar isso aqui, eu não concordo muito, mas vou ter que cumprir essa ordem, né? Que pegou os quatro evangelhos e colocou na Bíblia, né? Quer dizer, colocou como se fosse aqueles escolhidos, né? Eu só para colocar uma questão que eu gosto muito. Não esqueçam que Paulo de Tarso, né, certo? Que é tido como São Paulo, era advogado. Então, como bom advogado, ele era muito bom na argumentação. Doutor da lei. Era doutor da lei, né? E ele era muito bom nisso, tanto que foi a ideia dele levar a igreja, o cristianismo, para Roma. Ele percebeu que, olha, aqui não adianta, é importante ir para a capital, né? Então, o pessoal foi todo para a capital, para Roma, e aí desenvolveu o catolicismo. E acabaram praticamente, quer dizer, desvirtuando o cristianismo, né? Houve um desvirtuamento. E é importante que as pessoas que ouvem a gente saibam o seguinte: católico é do grego e significa universal. Então, na verdade, a Igreja Universal, que é a católica, ela tem sede em Roma. Agora, o catolicismo, tem catolicismo romano, nós temos catolicismo romeno, temos vários catolicismos no mundo. Maronita. Os gregos ortodoxos. Sim, então tem uma série de católicos, e a gente só tem ideia no Ocidente, nós aqui no Brasil, da Igreja Católica, porque há muita influência dela. Mas nós temos várias também divergências dentro do catolicismo, que a gente vai, que eles estão tentando resolver. Como nós também, temos várias tendências do movimento espírita. Tem gente que fala assim: não, mas eu não concordo que isso seja espiritismo. É a sua interpretação. Agora, então, quando há uma... A gente brinca até, quando você diverge, você monta outro centro espírita, né? É assim que a gente faz. Mas é verdade, a diversidade faz parte do processo. E você acha bom isso? Eu acho importantíssimo. O próprio Kardec, ele fala no controle das mensagens espirituais, ele fala que o controle tem que ser a universalidade. Em outras palavras, só tem um conceito, um preceito espírita, quando ele é difundido no mundo inteiro, ele pode ser considerado, então, ter o controle dessa universalidade. Então, quando é um espiritismo de um só, então é a visão dele individual. É o dono do centro espírita. É o dono do centro espírita. Muito legal. Jorge, tem algumas respostas aqui no site. Então, quando dormimos, o sonho é uma realidade ou fantasia? Então, Zé Magalhães, né, do Jefa, não, acredito que ele... Eu conheço ele da caravana lá do... Não, do José Magalhães ele... é do Anjo Ismael. Anjo Ismael, né? Então ele falou: concordo com os comentários anteriores. Acredito que o sonho pode ser realidade e pode ser fantasia também. Tudo depende de como o indivíduo se prepara para o descanso noturno. Por isso é importante rezarmos antes de dormir. Um comentário adicional: a palestra de ontem do Dr. José Carlos de Luca foi muito boa. Um abraço a todos aí daí do programa Vivência Espírita. A Claudinha Ribeiro também, nossa amiga Claudinha Ribeiro. Claudinha, você não falou pra gente se o aeroporto aí já tem estrada para chegar no aeroporto lá aí em São Gonçalo do Amarante, onde ela mora, lá no Rio Grande do Norte. Nós estamos esperando a notícia aqui para dar em primeira mão, porque fizeram o aeroporto lá, mas não tem estrada de carro para a gente chegar no aeroporto, né? Então você... por favor, dê uma pesquisada aí, informe aqui pra gente, que o Vivência Espírita quer informar pro Brasil todo. Mas você vai de avião. Né? Então, tudo bem. Não fala em avião que nós vamos botar a culpa em você, porque você trabalha em aeroporto. Né? É, a Claudinha está dizendo, bom dia. Acredito também que as duas situações, nas duas situações. Mas, se realmente nos prepararmos para um sono tranquilo e refazedor, teremos muitas lembranças boas desse sono. É, o Renualdo entrou aqui também, Rui, entrou aqui tá, e está... Está dando um bom dia para a gente, né? Para a equipe toda, dizendo, sentiu muito domingo passado pela primeira vez depois que conheci o programa, por estar viajando, não consegui ouvir o programa. Mas vou ouvir através do excelente trabalho do Rodrigo. Jorge, a Sandra Viana também falou, para mim, respondendo a pergunta, para mim em alguns casos são fantasias, mas em outros, como naqueles em que nos reencontramos com pessoas que já partiram, são reencontros que temos para amenizar um pouquinho da saudade que sentimos. Pelo menos, e é assim que me sinto, quando recebo a bênção de poder sonhar com minha filha amada. É, aqui eu não tinha terminado do Renualdo, tá? Desculpa, não, mas aí perdão. É outro assunto que ele está colocando dentro. Ele falou, se nós podemos fazer o convite para o nosso, para o Congresso Espírita Estadual. Né? Renaldo, pode passar os dados aqui que a gente faz o convite para todos para o Congresso Estadual aí do Rio Grande do Sul, né? E diz que aproveita a oportunidade de convidar nós, né, para conhecer lá o Rio Grande do Sul e quem sabe fazer um programa diretamente de lá. Você viu que quando legal, é que vai, não? Ser? Ele não colocou aqui ainda, né? Então ele pode mandar, Renaldo, fica à vontade, manda os dados para a gente que a gente divulga aqui e coloca também no Face aqui, passando compartilhando aqui, passando para todas as pessoas aqui da nossa região também. Por favor, pode mandar os dados aí. Vamos fazer um intervalo comercial, primeiramente colocando mais uma música do Roberto Ferreira, agora na interpretação da Célia Tombly, Médico de Homens e de Almas. Só o Jorge. Que estará conosco. O Roberto Ferreira com o grupo União e Harmonia, dia 28 de setembro, apresentação aqui na Unesp, São José dos Campos, na Avenida Francisco José Longo, 777. Dia 29 é um sábado, viu, Jorge? É dia 28, sabe? Dia 28, sábado. Dia 29 ele estará conosco aqui no programa, cedo, né? Dia 28 de setembro, não percam a apresentação do grupo vocal União e Harmonia. Vocês vão conhecer. Engraçado que aqui na fotografia ninguém vai reconhecer o Roberto Ferreira, porque aqui ele está de cabelo, ele já é careca, não tem mais nenhum fio. Essa né? Fotografia é antiga. A fotografia aqui que ele está aqui, ele está com cabelo, agora não tem mais cabelo, não. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer esse grupo aí, um dos grupos mais tradicionais do Brasil, e conhecer o maior compositor espírita do mundo, que é o Roberto Ferreira. Vamos lá? Diga, Rui. Não, e tem uma coisa muito bonita que ele vai fazer pra gente, que depois a gente comenta, depois que ele a gente comenta, né? Aquilo que ele vai fazer aqui para uma casa espírita aqui, né? Tá bom? Vamos então tocar a música Médico de Homens e de Almas, na voz da Célia Tombly. Desde tenra idade ele era em verdade um menino feliz, pois tinha aceitado nosso mestre amado com tal devoção. Mesmo sem ter visto iluminado Cristo, foi para ele um misto de felicidade, pois a caridade fluía de dentro do seu coração. Saía à procura de necessitados para ajudar. Foi curar as febres em todo o casebre que pôde encontrar. E em cada leito orava satisfeito por aquele irmão. Com rogos tão profundos, pobres moribundos tinham salvação. E por onde andava, o povo aclamava, chamando de santo. Pois em cada canto em que se encontrava, falava em Jesus. enxugava o pranto com seu meigo encanto, lendo o Evangelho. E quanto mais velho, mais resplandecia sua divina luz. E hoje em qualquer templo, seu sublime exemplo é lição pro porvir. Pois sua presença faz qualquer doença deixar de existir. Um anjo tão terreno de olhar sereno e aura sideral, que chegou do espaço vindo do regaço do Pai Celestial. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura é algo tão divino, é o plasma cristalino de uma alma tão pura. É um permanente açude vertendo saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura é algo tão divino, é o plasma cristalino de uma alma tão pura. É um permanente açude vertendo saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas. É Lucas, é Lucano, médico de almas, médico de almas. Vocês ouviram a música Médico de Homens e de Almas, na voz de Célia Tombly, compositor Roberto Ferreira, que estará conosco aqui dia 28 de setembro. Nosso tema de hoje, para colocarmos aqui para o Eurípides também depois comentar, está no Momento Espírita número 13 e o título é A Casa Mental. A Casa Mental. Nossa mente é como uma casa. Pode ser grandiosa ou pequenina, suja ou cuidadosamente limpa. Depende de nós. Você já observou como agimos com relação aos pensamentos que cultivamos? Em geral, não temos com a mente o cuidado que costumamos dispensar aos ambientes em que vivemos ou trabalhamos. Quem pensaria em deixar sua casa ou escritório cheio de sujeira, acumulando lixo ou tomado por ratos e insetos? Certamente ninguém. No entanto, com a casa mental somos menos atenciosos. É que permitimos que pensamentos infelizes e maus sentimentos encontrem morada em nosso coração. E como fazemos isso? Agimos assim quando permitimos que tenham livre acesso às nossas mentes os pensamentos de revolta, inveja, ciúme, ódio. Ou quando cultivamos desejo de vingança, rancor e infelicidade. Nesses momentos, é como se enchêssemos de sujeira a mente. Uma pesada camada de pó cobre a alegria e impede que estejamos em paz. Além da angústia que traz, a mente atormentada influencia diretamente o corpo, acarretando doenças e sofrimentos desnecessários. E pior, contribui para o isolamento. Sim, porque as pessoas percebem quando não estamos bem espiritualmente. O azedume de nossas palavras, o rosto contraído, tudo faz com que os outros desejem se afastar de nós, agravando nossa infelicidade. E o que fazer para impedir que isso aconteça? A resposta foi dada por Jesus: orar e vigiar. A vigilância é essencial para quem deseja a mente saudável. Nossa tarefa é observar cada pensamento que se infiltra, analisar a natureza dos sentimentos que surgem. E, principalmente, estar alerta para arrancar como erva daninha tudo o que pode nos prejudicar. Dado esse primeiro passo, que é a vigilância, é importantíssimo estar atento para a segunda recomendação de Jesus, a oração. Quando identificamos dentro de nós os feios sentimentos, as más palavras e os pensamentos desequilibrados, sempre podemos recorrer à oração. A prece é um pedido de socorro que dirigimos ao Divino Pai. Quando nos sentimos frágeis para combater os pensamentos infelizes, é hora de pedir auxílio a Deus. É tempo de falar a Ele sobre a fraqueza que carregamos ou a tristeza que nos abate. É o momento de pedir força moral. E o Pai dos Céus nos enviará o auxílio necessário. Mas, de nossa parte, é importante não haver acomodação. É preciso trabalhar para ser merecedor da ajuda que Deus nos manda. Como fazer isso? Contrapondo a cada mau pensamento os vários antídotos que temos à nossa disposição. As boas atitudes, o sorriso, a alegria, as boas leituras. Em vez da maledicência, a boa palavra, as conversas saudáveis. No lugar da crítica ácida, optar pelo elogio ou pela observação construtiva. Se surgir um pensamento infeliz, combatê-lo com firmeza. Não se deixe escravizar. Se alguém o ofender ou fizer mal, procure perdoar, esquecer. E peça a Deus a oportunidade de ser útil a essa pessoa. Não esqueça. Todo dia é excelente oportunidade para iniciar a limpeza da casa mental. Comece agora mesmo. E nós estamos aqui no nosso momento Giga Vale e com essa linda mensagem da nossa casa mental. E aí, Euripides, quais os seus comentários? Primeiro, a questão segura de falar de casa mental e não casa cerebral. As pessoas confundem cérebro com mente. O próprio Freud disse claramente que quando você tem essa tendência reducionista de reduzir tudo a cérebro, isto é totalmente incompatível com a natureza do ser. Nós temos uma mente que está fora do cérebro. É um sistema que faz com que a gente pense, sinta, e utilizando-se do cérebro. Isso Freud comprou uma briga com todo mundo na época, que todo mundo falava que o cérebro é que era o ser de tudo, que os pensamentos eram reações químicas, e isto se resolvia dessa forma. Então, a casa mental é isso. Nós somos um sistema, estamos ocupando o cérebro para falar, para sentir, para comer, fazer qualquer coisa, atividade física. Então, agora, o corpo, efetivamente, nós reencarnamos, nós não podemos esquecer dele. A gente fala assim, é um corpo emprestado, mas roupa emprestada a gente toma muito cuidado também, e a gente curte a roupa emprestada. A gente se sente bonito, olha no espelho, olha a gravata emprestada, olha o terno emprestado, a gente fala, tira até foto. Né? Então, a gente tem que cuidar do corpo com muito carinho e sentir o que o corpo sente. E uma coisa que a gente esquece, a gente sabe o que é dor, porque estamos encarnados no corpo físico, onde a gente sente dor. A gente só sabe o que é saúde quando a gente está doente. Não tem jeito de se falar em saúde para quem nunca ficou doente. Isso tem que estar muito claro na hora que a gente conversa. Eu quando às vezes eu falo, passo na palestra, eu pergunto assim, quem aqui já teve contato com sessão de materialização? Porque se eu vou falar de sessão de materialização, para quem nunca foi numa sessão de materialização, não vai saber do que eu estou falando. Quem aqui já sentiu dor de um namoro, de um casamento frustrado? Aí eu posso falar para a pessoa efetivamente. Porque é muito comum as pessoas mentalizarem e falar assim, não, eu entendo tudo, eu entendo tudo. Ela não entende nada, porque ela não passou por aquilo. Só quem passou fome sabe o que é fome. Só quem teve uma dor de ouvido sabe o que é dor de ouvido. Só quem tomou essa injeção, essa injeção aquela que dói, como chama? Benzetacil. Benzetacil. Quando você fala benzetacil, quem tomou até se encolhe. Fala, é. Pois é, é isso que o corpo nos ensina. E é isso que a gente vai fazendo as nossas ilações, os nossos pensamentos, com base no que o corpo ensina. Qual o gosto do doce de leite? Só quem comeu doce de leite sabe. Qual o gosto do pão de queijo? Só quem comeu pão de queijo sabe. Uma buchada. Uma buchada. Só eu sei aqui, porque o resto não comeu. Só o baiano que sabe. É. Mas o Eurípides, então você concorda, para a gente ter um sono bom, ter sonhos bons, nós não precisamos todo dia fazer uma faxina antes de dormir em nosso pensamento, em nossa mente, em nossa parte mental para dormir, porque eu acho que banho não tira os pensamentos ruins. Não. Ele reposa o corpo, mas não reposa a mente. É, no fundo, a gente fala faxina, é que hoje o termo que se usa na internet, na questão... Não é deleta, é passar Scandisque, né? A gente passa Scandisque para resolver todos os defeitos dos programas. Quer dizer, isso eu aprendi com um professor da USP. Manda para a lixeira. Porque quando a gente fala assim, ó, tem que fazer uma limpeza, uma faxina, a molecada hoje não sabe o que é faxina, mas fala assim, ó, tem que passar o Scandisque. Ah, já entendi. Então é mais ou menos isso. Você passa, faz o Scandisque na hora de dormir e vê o que aconteceu. Agora, normalmente a gente fala para fazer o Scandisque, mas na verdade a gente cai na cama e dorme. É, mas quem ensinou isso daí de fazer esse balanço foi Jesus, né? Sim. Isso há 2000 anos atrás ele falou, olha, faça um balanço. E se tiver algum problema, vai se reconciliar com a pessoa antes de dormir, antes da sua oferenda, tudo isso, né? Mas, no fundo, a gente tem que estar atento, esse texto é muito bonito, quando ele fala assim, orai e vigiai. E o vigiar é muito difícil. Quando eu falo, quando a psicanálise diz, porque isso afeta você, está dentro do sistema vigiai. Toda hora que você ficar bravo com uma situação, você está reprimindo alguém, veja por que é que você está fazendo aquilo. Se você não está na posição de pai, e falando que você quer ser pai dele, e você não conseguiu fazer isso com o seu filho, então agora você vai cuidar dos filhos dos outros. Mas você não fez o importante, que era cuidar do seu filho. Então, muitas vezes, você está entrando em contato, você está fazendo, realizando uma ação, que é uma ação frustrada lá atrás. Então, é muito importante que você veja o seguinte, por que isso afeta você? Toda vez que você ficar com raiva de alguém, você não gostar de uma situação, para, respira fundo, e você fala, olha, isso está me afetando por quê? Existe uma técnica, né, que é muito utilizada hoje, em algumas organizações, algumas situações, que é a terapia do espelho. Onde uma pessoa fala e você presta atenção no que ela está falando. E você fica deslumbrado porque ela está falando coisas que te toca lá no fundo. Coisas que você não falaria e você fala, como é que ele está falando isso? E ele está falando por você. Na verdade, dentro da psicanálise, a gente fala que é uma conversa de inconscientes. O inconsciente de um falando com o inconsciente do outro. E aquilo pega fundo, aquilo bate fundo. Até que essa terapia do espelho, ela tem essa finalidade, o outro fala e você sente o que ele está falando. Dentro do teatro, nós temos a técnica do espelho, que é uma outra técnica, por exemplo, que o ator faz, onde ele vai fazendo fisicamente, ele vai exteriorizando o que o outro está fazendo. E esta é uma forma de quebrar o gelo, para a pessoa quebrar os seus limites. Porque ele, na verdade, ele coloca na cabeça dele, eu estou fazendo o que o outro está fazendo e não o que eu estou fazendo. Na verdade, é ele que está fazendo, mas com a justificativa de que o outro está fazendo. Então, a terapia do espelho, ou como a técnica do espelho no teatro, tem essa finalidade, quebrar limites, para saber que você é competente e você pode fazer muito mais do que você pensa que são os seus limites. Nós estamos aqui com o nosso Eurípides de Castro Júnior, falando sobre o inconsciente na visão espírita. Jorge, eu preciso mandar um abraço lá para o pessoal lá da farmácia comunitária, que estão todos lá na PVE, arrumando, organizando, porque nós vamos ter, agora às 14h30, nós vamos ter um chá beneficente. Aonde, mãe? a PVF fica no final da Avenida Tivoli, lá perto do Corpo de Bombeiro. Lugar muito bonito. E nós estamos convidando as pessoas que queiram passar alguns momentos agradáveis para ir lá na PVE a partir das 14h30, que nós vamos ter lá um chá beneficente para arrecadar fundo lá para a farmácia, e um bom dia para aquele pessoal que está lá arrumando o local e assim por diante, né? Fala de novo como é que chega lá na PVE. O nome da rua eu não consigo guardar, mas é o final da Avenida Tivoli. Aí você vai dar de frente com a PVE. É? Você chegou no final da Avenida Tivoli, você vai dar de frente com a PVE. Ou então, você vindo pela lateral, pela marginal da Dutra, você passando o Corpo de Bombeiro, você já está na PVE. Uhum. Tá? Que é um lugar lindo, muito bonito lá a PVE, né? É na rua Cândido Marciano Leite, 88. Vila Cândido Betânia. Marciano Leite, 88. 88. Isso, obrigado, Bill Gates. Né? Não, mas você precisa ver o filme que está passando aí, Jorge, o Google, chamado Os Estagiários, que mostra o Google por dentro. Uhum. Que coisa linda! E ver aquela linguagem daquela garotada, tudo falando lá. O bacana é o final do filme, né? Que tem um... Conta aí, Rui. Hein? Não, final. Não vou contar. Ah, senão... Ponto final, ponto final. É, mas final? O final do filme que é bacana, viu? Não. Que muda tudo. Não. E essa garotada de hoje, né, só tá pensando como é que é, você falou aí, o podcast, quais são os termos? Podcast, Twitch, Facebook, tudo isso aí. Tudo linguagem de jovem. Que você vai transferir isso daí para as. Os dias de antigamente, que ou seja, nada, a gente vivia do mesmo jeito, né? Tuitar, né? Então estão criando palavras. Hoje, né? As pessoas, por exemplo, elas não conhecem, eu falo assim, vamos servir o mesmo rebanho, ovelha. A molecada hoje não sabe o que é ovelha, nunca viu ovelha, a não ser em filme. Se você falar um rebanho, vinil, essas coisas todas. Eu só acrescentando da ovelha. Ontem a gente foi pedalar, um primo meu. A gente foi lá na represa, né, andar de bicicleta, e tinha uma ovelha. Ele, cara, primeira vez que eu tô vendo na vida uma ovelha. Nossa. Mas você sabia que era ovelha? Sabia, porque vê na internet. Vendo filme e vê fisicamente. Lá no norte tudo é bode, né? Não, chama de... Não, na hora que você tá comendo, todo mundo fala que é carne de bode, mas na realidade o pessoal tá comendo carne de carneiro. É, e você vê, a pessoa fala assim, um rebanho, carneiro, ovelha. Então, tem um professor da USP que falou o seguinte, para essa molecada que está ouvindo a gente, para entender o que é acreditar em Deus mesmo, é saber o seguinte, que Deus é uma internet banda larga que nunca cai. Legal. Nunca está fora do ar. Olha só, um recadinho aqui para o Ademário, lá de Jacareí. O Ademário ligou para nós aqui perguntando como sintonizar a rádio lá em Brasília. Ademário, é só entrar no nosso site www.saopaulorio.fm.com.br www.saopaulorio.fm.com.br. Sintonizou lá na internet e vai entrar ao vivo. Não, e ela entra em cadeia com a Rádio Espírita do Liraucio, né? Isso, mas na hora que nós estamos escutando o nosso programa só, né? Sim, só o nosso programa que passa na www.radioespírita.net. Jorge. Ele transmite o nosso programa também. Jorge, a Neide Rodrigues entrou aqui no Facebook e falou, gostaria de fazer uma pergunta, se me é permitido, aproveitando que se trata de dormir e sonhar, gostaria de saber se existe a possibilidade de não se lembrar de nenhum fato acontecido no decorrer do tempo em que adormecemos. Se não, ela está falando daquele sonho que você acorda e não lembra de nada. É muito comum você não lembrar. E você, quando dorme, você tem aquela questão que você está preocupado e no sonho você resolve. Por que no sonho? Porque no sonho você está mais livre. Ou é quando o superego, a estrutura, a física, a estrutura da sociedade, ela se afasta e você fica mais livre para voar, mais livre para resolver as situações. Então você tem situações no dia, é melhor você dormir, quando você acorda você tem a solução. Outra coisa é quando você dorme e você tem contato com a espiritualidade. Mas você acorda com os símbolos que você tem, os símbolos que você conhece. Tem uma passagem no livro espírita que a pessoa dorme e encontra com um espírito evoluído, protetor dele, que fala com ele, troca ideias, olha, você tem que fazer isso, cuida daquilo e tal. Quando ele acorda, Ele fala para a mulher: olha, sonhei com um delegado de polícia que me chamou a atenção para fazer isso, isso, aquilo. Porque o sentido de autoridade dele máximo que ele conhecia, até aquele momento, era o delegado de polícia. Então, simbolicamente, você traduz para aquilo que você conhece. Deixa eu contar um sonho meu aqui, rapidinho, que é esse exemplo também. Eu sonhei que eu fui ver Nossa Senhora. No sonho eu ficava muito emocionado e falava assim: nossa, eu tenho que contar para minha mãe, que minha mãe é tão devota de Nossa Senhora, que eu tive com Nossa Senhora, que eu estou vendo aqui Nossa Senhora. Então, tipo assim, eu devo ter estado em algum lugar onde eu estava tendo acesso, não eu conversando com ela, batendo papo com Nossa Senhora, não, de jeito nenhum, né? Quem sou eu, que espírito tão atrasado para ter um encontro com Nossa Senhora? Mas provavelmente seria um congresso, alguma coisa, um lugar onde ela estava falando, e eu estava vendo ela, né? Participando daquela multidão de pessoas que estavam escutando ela em algum lugar, né? E no sonho, era muito empolgante, eu falava que eu não podia deixar de ir na casa da minha mãe no outro dia e falar: olha, a senhora gosta tanto de Nossa Senhora, eu vi ela, né? Aí no outro dia eu só lembrava de uma... eu sei tudo, só que eu só lembro dela como um pássaro, todo colorido, bonito. Você vê? É a imagem que ficou na minha mente. Ficou na minha mente. Porque eu não... Como é que eu vou conseguir saber que deve ser um espírito tão evoluído? Como é que ele vai conseguir se ele não tem acesso a isso ainda? E aí que você sentiu realmente acolhido, você sentiu essa questão afetiva muito forte. Quer dizer, você fala: nossa, só podia ser Nossa Senhora para me ouvir mesmo. E é interessante isso aí. Depois, no outro dia, eu fui lá e contei para minha mãe, né? E aí, eu vi novo acolhimento. A mamãe adorou isso, não foi? Foi. Então. Já pensou? É, a gente vê que nossos sonhos são... se a gente tiver pensamentos bons, a gente sempre sonha coisas boas. Né? O Freud, ele fala uma coisa muito simples. Ele fala que os sonhos... existe aquela coisa: ah, sonhei com isso e vou jogar na loteria, né? Jogar no bicho. Então as pessoas, esse tipo de decifração é a coisa que o povo faz normalmente, né? Comumente isso. E o Freud pega a questão do sonho e fala: o sonho tem alguma coisa a mais do que as pessoas estão falando. Então, o sonho, ele fala o seguinte: você não tem que decifrar o sonho, você analisar o sonho de uma forma popular, mas também não altamente técnico. Porque a simbologia, você tem que entender qual é o simbólico da pessoa que teve o sonho e encaixar o sonho dentro do simbólico da pessoa. Isto é a técnica psicanalítica, ela faz isso. Quer dizer, o Freud, ele desnudou o mundo, falou assim: olha, não são os médicos que mandam no mundo. A questão é a seguinte: cada pessoa é uma pessoa. E a psicanálise, ela não está no âmbito médico. Isso é muito importante as pessoas saberem disso. Porque o Freud, ele falava: se os médicos se apropriarem da psicanálise, então a psicanálise vai se perder. Porque ela vai se tornar uma coisa técnica, como tomar uma injeção, como fazer uma cirurgia. E a psicanálise não é isso. A psicanálise é em que você tem as suas ideias, você começa a se entender. E o bom psicanalista, e eu posso falar isso, não que seja bom, mas várias situações que eu já vivi, por exemplo, situações de revolta. Então, eu, quando vejo uma pessoa revoltada, eu me vejo na pessoa. E é isso que, cada vez mais que eu presto atenção nas minhas atitudes, eu vou entendendo melhor o ser humano que chega perto de mim. Eurípides, agora está passando um filme, Jobs, que fala do Steve Jobs, e ele tem uma frase que ficou praticamente como ícone para a juventude: cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Está correto isso? Porque só você sonha aquele sonho. As pessoas têm que entender. O sonho que você sonha é seu. E se você deixa de lado o sonho, é um sonho que vai se esquecer de realizar. Então ele não vai se concretizar. Porque essa é a ideia da singularidade e não da particularidade. E agora, cada pessoa é singular. E agora, com relação a Steve Jobs, essa pessoa veio, parece-me que com uma missão de revolucionar o mundo aí, né? Ele e o outro da Word lá, como é que é o da Microsoft? O Steve Jobs, ele pôs computador em cada mão, né? Na mão de cada um. Ele, ao falecer, ele criou lá o tablet, é isso, Rodrigo? Que é aquela coisa que... Isso. Já o pessoal dizia, dentro da nossa doutrina espírita, espíritos já diziam que futuramente a gente ia passar a mão na parede, e a parede ia trazer frases. Você viu que já está acontecendo isso? Já está acontecendo isso. E outra coisa, que é uma coisa, que é um conceito de ubiquidade, é estar em vários locais ao mesmo tempo, que a palavra escrita já fazia isso dentro do livro. O próprio livro estava no mundo inteiro acontecendo ao mesmo tempo. É. Agora, com a internet, ela acontece em tempo real. Quer dizer, você está, a coisa está acontecendo, quer dizer, não há mais essa questão de falar, não, eu tenho um momento único. Esse momento único, quando focado e colocado na internet, é um momento único de, onde você reparte isso com o mundo inteiro. Eu vou dar um exemplo disso. Lá, nessa que eu fui andar de bicicleta com meus primos, eu tirei uma foto e já estava na internet. Todo mundo já estava vendo e a gente ainda estava andando. Da ovelha? É. Legal. A gente ainda estava vendo, tá, todo mundo vendo. É, mas esse Facebook também Por exemplo, outro exemplo disso, eu uso um aplicativo para correr, né? Quando começa a correr, ele já publica no Facebook. Rodrigo começou a correr. Quando uma pessoa curte, eu estou ouvindo música, né? Uma pessoa curte, eu escuto pelo foninho uma torcida. Uma torcida te empurrando na frente, entendeu? Cada pessoa que curte é uma torcida. Mas o Rodrigo, online, você que entende muito do Facebook, o que que acontece com a pessoa? Não, isso aqui, agora eu estou tomando sorvete. Veja o sorvete que eu estou tomando. Uma prima lá do Paraná mandou um Facebook, um lanche que ela fez. Pô, mas será que não tem outra coisa mais importante? Ou isso é importante para as pessoas mostrar que ela fez um lanche, que ela está tomando sorvete, que ela está mexendo com o seu cachorrinho? E cada geração tem uma explicação. Detalhes, né? De vida é que a gente, nós mais velhos, né? Nós, esse detalhe nós fomos muito, passaram por cima deles. Então, para nós era muito importante o nosso cachorrinho. Aí a mãe pegava o cachorro e falava assim, não, vou dar fim nele e acabou. Ir embora. Era muito importante para nós o cachorro, mas a mãe não levava isso em consideração. Os nossos professores também tinham que ensinar a matéria e tinha tempo para ensinar. Então você foi, ao mesmo tempo, aprisionado, quer dizer, aprisionaram os seus sonhos. Então hoje, com essa turma mais jovem, eles falam assim, estou tomando sorvete. Na hora que ele coloca isso na net, todo mundo curte aquele momento que ele está fazendo. Quer dizer, é outro tipo de cultura. O Freud fala muito claro o mal-estar na civilização. O que significa? Nós temos que nos adaptar à civilização. E como é difícil. Eu não consegui utilizar o Windows 8. Eu mandei tirar do meu computador e voltei para o 7. Quer dizer, eu cheguei dentro do meu detalhe até hoje no Windows 7. Não vou passar para o Windows 8 ainda. Então, isso é o detalhe da civilização. Nós vamos passando, vendo, sofrendo e vamos nos adaptando e vivendo do jeito que dá. A ideia do Freud é a seguinte, o superego está aí e o ego vai ter que administrar isso. Como é que você vai ter prazer de tomar o sorvete e você vai ter que trabalhar para conseguir o salário para você comprar o sorvete e não ir lá pegar o sorvete? Você quer falar alguma coisa, Rodrigo? Aqui a gente tem participação no site. Isso, tá bom. Deixa eu falar aqui do Ari Rangel. O Ari Rangel está... Entrou aqui, meus amigos, muito bom o programa de hoje, parabéns ao entrevistado, que nos trouxe muitos ensinamentos. Como sempre, o Vivência Espírita é luz em nossos domingos. Um fraterno abraço para você também, Ari. A semana passada era para ter falado para você, mas como você não entrou aqui no Face, eu não sabia se você estava escutando. Pô, mas você não vai fazer surpresa para ele? Já vai falar já direto? Não, já vou falar direto. O Sérgio Santos ligou para mim. Você sabe, o Ari já sabe que a música dele nós estamos gravando aqui, né? Em São José, o Grupo Castelão vai gravar a música do Ari, que ele, aquele poema que ele fez, que ele recebeu do Euríclides Formiga para o Sérgio Santos. Quando o Sérgio Santos esteve aqui, eu perguntei se poderia transformar em música, o Ari falou, tudo bem. Aí eu transformei em uma música e já estamos no estúdio lá para gravar a música, a trilha está pronta. Só que o Sérgio Santos ligou para mim essa semana, dizendo que o CD dele novo saiu, e para mim avisar para o médio ali, Rangel, que a música dele também está no CD. Então vão ter duas músicas em uma letra, né? Então vai ser muito legal, que eu falei, pô, Sérgio, nós também estamos gravando duas versões, duas músicas para uma letra, né? O poema é o mesmo, mas espero que eu e o Sérgio Santos não tenhamos acessado o inconsciente, sonhado com essa música no plano espiritual, e vai aparecer a mesma música, né? Aí vai ser a coisa mais incrível do mundo se for a mesma música. Se for a mesma música. É praticamente impossível um negócio desse, é sair a mesma música sendo que nós dois não combinamos nada, né? É porque o Ari, ele surpreendeu aquela vez que ele teve o nosso programa, que ele trouxe a mensagem da Francisca Júlia, e a moça que representa a Francisca Júlia, que é a Márcia Rufalo, chegou e falou, tá aqui, ó, a mensagem para você da Francisca Júlia, né? Ela quase desmaiou ali de surpresa de receber a mensagem. O Sérgio Santos está onde? Ele fica onde? Sérgio Santos em Uberaba. Em Uberaba, né? É. Quantos quilômetros daqui? 600 quilômetros, 700. Aí, mas para bom, vai ser uma... Não tem é, então, mas é legal que isso é uma comprovação aí também. Um fato, se for. Bom, a Sandra Vasconcelos também entrou aqui e falou: o programa está ótimo, parabéns ao Eurípides por passar para nós conteúdos tão importantes de maneira clara e precisa. Que Jesus os abençoe e os ilumine. Abraço fraterno e um especial no Rui e no Helder. Sandra Vasconcelos. É o Helder da cidade da Sandra, Cruzeiro. Por isso que ela está mandando. Ó, puxa saco aí, ó. Puxando saco. Ó, sobre a pergunta, tá? Quando dormimos, o sonho é uma realidade ou fantasia? A Sandra também respondeu: os sonhos são imagens do consciente reprimido e que fluem quando dormimos. Também pode ser uma efígie real, coisa que eu vi na realidade e aparecem no sonho. Agora, legal aqui do Álvaro Machado, viu, Eurípides, que ou ele é psicanalista, sim, também, ou psicólogo, ou psicanalista, ou psiquiatra, ou então é filósofo. Porque do jeito que ele está falando aqui, é legal pra caramba, ele fala, definitivamente as duas respostas não estão corretas. Assim como o óbvio só é óbvio para o olho preparado, o sonho só terá sentido para quem está preparado ou instruído neste assunto. Se a pessoa é leiga, no bom sentido, a lembrança de um sonho pode lhe parecer como uma fantasia, o que não é. Olha só, que legal. Muito bonito. A Regina Vilhena, lá do Satélite, manda abraço para o Eurípides e diz que as explicações estão claríssimas e concorda com a opinião do Forcato de Pinda. Manda abraço para todos do programa e deseja um bom dia. Um bom dia para você, viu, Regina? Que é a nossa fiel ouvinte, né, Jorge? Ela não perde um programa do Vivência Espírita. Lá, com certeza. Legal demais. É, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Ó, já vou falar que é o sorteado. Já são 9 horas e 54 minutos. Quem ganhou os... É interessante, né, Rui? Nós já acostumamos a sortear dois livros, pelo menos, no programa, né? Como nós estamos acostumados, o ouvinte também já se acostumou, porque hoje nós nem falamos que tinha. Mas é. Lá no meio do programa, o Helder avisou, falou, ó, vocês não falaram que ia ter sorteio. É. O pessoal já está tão acostumado que todo mundo liga e sabe que vai participar do sorteio. Por falar em ontem eu encontrei com aquele senhor que liga sempre, o Helder, né? Com o Osnildo Duarte, lá do Satélite, que dizendo que ele gosta demais de participar dos sorteios, né? Gosta demais sempre do programa e também sempre está ligando para ver se ele ganha. Ele ganha bastante livros, né? Então, os ganhadores de hoje são a Sandra Viana, que participou aqui na internet, né? E o José Magalhães, também são os ganhadores dos livros e vocês podem comparecer lá na Avenida Rui Barbosa, número 232, a partir de amanhã, às 13 horas, o Mário Vinhas entregará lá o livro para vocês. Muito obrigado por participarem do programa Vivência Espírita. Um grande abraço. A Claudinha Ribeiro entrou aqui novamente aqui no nosso Face, e ela já tinha falado, até agora há pouco ela tinha falado, era interessante que ela tinha colocado, ela tinha dito que é um descaso mesmo lá no Rio Grande do Norte, um local tão bonito e o que está vendo o descaso com a saúde, com as obras, com todas essas coisas, que realmente o que a gente vê na televisão, infelizmente, é uma realidade do que está acontecendo lá. É. Né? E a gente fala assim mesmo para chamar atenção, né, Claudinha? Para poder a gente ver, porque quando a gente vê um aeroporto sendo construído e não tem estrada para chegar no aeroporto, é incrível. E como, né, é que faz? Vai de jegue. A gente tem que. Vai ver que já estão descendo com as coisas de avião, no próprio aeroporto. Na verdade, foi uma cobaia, né? Foi o primeiro aeroporto a ser privatizado. Podemos encerrar o programa aqui, né, com o pensamento do Clint Eastwood. grande ator americano, diretor de cinema. Uhum. E ele está dizendo aqui: as pessoas falam para deixar um planeta melhor para nossos filhos, mas, na verdade, devemos deixar filhos melhores para o nosso planeta. Isso aí foi o meu encerramento da aula de sexta-feira que eu dei lá no Jeff. Ah, é? É. A gente não pode ficar preocupado que planeta nossos filhos vão encontrar, não, né? Ele tem que ficar preocupado que filhos que nós vamos deixar para esse planeta aqui. Se a gente deixar filhos bons, com certeza nós teremos um planeta bom também. Porque a gente fala mal de político, fala mal de todo mundo, mas na realidade até hoje eu não vi um político que não tem nem pai nem mãe. Todos têm pai e todos têm mãe. Então o culpado não é o político, o culpado é a família que não criou esse filho direito, né? Então é a família que a gente tem que consertar. Bom dia a todos, paz e alegria em todos os corações. Rodrigo? Mandar um abraço para todos os ouvintes que participaram do site, que também ouviram a gente pela rádio. E um abraço a todos aqui presentes também. Nós temos que dar um abraço no Agner, na Graça, no Doutor e a Adriana, que está nos ouvindo lá, né? Tá com Jorge Reis, o Rui Barbosa e o Rodrigo na cama, viu, Jorge? Porque ela fica ouvindo deitadona, descansando, né? Então, bom dia para ela, né? E vamos deixando para o Eurípides dar as suas palavras finais e também fazer o encerramento do nosso programa através de uma pequena prece. Bom, vamos pensar um pouco, né? Aquele nosso irmão que falou da questão da fantasia, que efetivamente a gente tem que estar preparado para viver esse mundo, estar sentindo, ter conhecimento para a gente fazer esse mundo melhor. A gente não tem que pensar nos filhos só, tem que pensar na gente mesmo, que nós estamos vivendo esse presente. E esse planeta, ele só vai melhorar quando nós tivermos consciência, consciência planetária, e viver isso, porque os nossos filhos vão viver de acordo com o que nós vivemos, e eles estão vendo na gente qual é o exemplo para o futuro. Então nós temos que aprender a viver isso. E essa questão da psicanálise, que as pessoas, olha, entrem no site, busquem informações, porque cada vez mais, quanto mais instrução você tem, mais você tem condições de entender as pessoas que estão à sua volta, e o mais importante, você se entender como pessoa, para que seja mais feliz, que a sua autoestima esteja lá em cima, e não fique pensando nas questões ruins, mas você sabe que você é o centro do universo. Sem você é único no universo. Se você um dia desaparecer, vai fazer vazio. Você é importante. Nós somos importantes. Cada um de nós tem o seu jeito de ser único no universo. Então vamos pensar nisso, pensar com carinho na nossa existência, pensar com carinho nos nossos filhos, nos nossos tios, nossos parentes, nos nossos vizinhos, pessoas que convivem com a gente nessa encarnação. Nós aqui no Momento Espírita estamos nos reunindo aqui nesse momento. E é um momento importante para nós, importante para você também que está nos ouvindo, importante para o operador do som, importante para uma porção de gente, mas que seja importante para cada um de nós. E é isso que o programa Momento Espírita tem que, a Vivência Espírita tem que mostrar para você, que você é especial. E esse programa é feito para você. Pois o caminho azul. felicidade em seu coração. E você irá com Cristo viajar no coração do Pai Celestial, e nas galáxias sentirá pulsar a paz. É o encontro com o amor universal. Vamos então, irmãos, fazer por merecer e seguir o que Jesus nos ensinou. E a nossa alma irá se elevar, irá crescer quando amarmos como Ele nos amou. Caminho azul, por entre estrelas, viagem sideral. Caminho azul é o encontro com o amor universal. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!